Dando sequência à nossa fala sobre o tema A Geografia do Brasil, abordaremos hoje a geografia do estado do Rio de Janeiro. Este estado está inserido dentro da região sudeste do Brasil e tem como estados componentes o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado do Espírito Santo e o estado do Rio. E que tem como capitais, respectivamente, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro. Esta área brasileira, que é importante para o contexto nacional, possui uma área de aproximadamente 945 mil quilômetros quadrados e uma população em torno de 81 milhões de habitantes. Fazendo-se uma comparação com a área e a população, nós temos uma população relativa em torno de 85 habitantes por quilômetro quadrado. Esta região é cortada pelo paralelo de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos de latitude sul. Portanto, nós temos aí a presença do Trópico de Capricórnio, o que nos leva a observar que a área, a região, é uma área tropical por excelência. É uma região, economicamente falando, vital para o país, pois aí encontramos um número elevadíssimo de grandes indústrias, o setor terciário é muito importante dentro desta região e o turismo é muito desenvolvido e importante para o país. Esta região apresenta as duas cidades de maior população do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, nas duas grandes capitais, nós vamos encontrar uma grande área paulista, no famoso ABCD, que é o Grande São Paulo, e no Rio de Janeiro, o Grande Rio de Janeiro. Dentro da área do Sudeste, então aí nós temos a geografia do estado do Rio de Janeiro. Começaremos a falar então sobre este estado. Este estado, ele apresenta um número de municípios de 92, fazendo parte, portanto, desta área. Uma área de 44 mil quilômetros quadrados e uma população em torno de 16 milhões de habitantes, o que vai nos dar uma população relativa, uma densidade demográfica, portanto, em torno de 363 habitantes por quilômetro quadrado. O estado do Rio de Janeiro é banhado, na sua parte leste, pelo Oceano Atlântico. Na sua parte norte, ele faz fronteira com o estado do Espírito Santo. Na sua parte oeste, com o estado de Minas Gerais. E na sua parte sul, com o estado de São Paulo. Dentro deste litoral, a parte leste do nosso estado, nós vamos encontrar a grande riqueza que será, num futuro bem próximo, muito importante para o nosso país, ou seja, a presença do petróleo. Desde 1970, portanto, desde a década de 70, a Petrobras vem fazendo prospecções na região de mares profundos, onde encontramos uma grande quantidade de petróleo. E hoje, a partir do século XXI, nós vamos ter na área do pré-sal uma região importante para o mundo, importante para o nosso país, que é a área do pré-sal. Esta região petrolífera, que ainda está em fase de estudo, feita pela Petrobras, segundo análises realizadas, temos em torno de 100 a 360 bilhões de barris que podem ser retirados desta grande região do pré-sal. Portanto, para a nossa economia, para a economia nacional, vai ser muito importante, que vai nos dar, inclusive, uma saída do 16º país produtor de petróleo para primeiro lugar em petróleo no mundo. E isto vai causar, evidentemente, uma grande cobiça dos países que necessitam deste recurso mineral para a sua sobrevivência. Este litoral apresenta grandes paisagens, como, por exemplo, na parte próxima a Campos, nós temos aí o Parque Nacional de Jurubatiba, que é o único parque nacional em Restinga. E temos intercalados aí várias pequenas lagoas e, portanto, uma área de preservação de grande monta para o o Estado do Rio de Janeiro. Temos também a área da Costa do Sol, que é chamada por alguns de Região dos Lagos, em que três importantes lagoas são aí encontradas, como a Lagoa de Araruama, a Lagoa de Saquarema e a Lagoa de Maricá. Descendo o litoral, nós vamos encontrar a nossa Baía de Guanabara, com atualmente 400 quilômetros de área, uma das maiores baías do Brasil. E a palavra Guanabara é uma palavra tupi e significa seio de mar. Seguindo o nosso litoral, nós encontraremos a presença de Angra dos Reis, na parte sul, Paraty, e ali vamos ter a Ilha Grande com a Baía de Jacuecanga predominando nesta região. É uma região turística por excelência e tem uma história muito rica desde a época do ouro que nós tínhamos dentro da nossa região aurífera de Minas Gerais. O estado do Rio de Janeiro possui um grande porto, que é o Porto do Rio de Janeiro, que está instalado na Baía de Guanabara, que é o segundo porto exportador do Brasil, porque o primeiro é o Porto de Santos, no estado de São Paulo. O estado do Rio apresenta também, além dessas regiões comentadas, uma região muito linda, que é a região serrana. A região serrana da Serra do Mar, e aí nós encontraremos alguns picos que variam até em torno de 2.300 metros de altitude, e três cidades fazem a sua localização dentro desta região: a cidade de Nova Friburgo, a cidade de Petrópolis e a cidade de Teresópolis. Esta área foi palco no mês de janeiro de uma altíssima pluviosidade, ocasionando mais de 1.000 mortes com a avalanche da água em torno desta região, ocasionando problemas muito grandes dentro da área. Seguindo a região serrana, nós vamos ter a área da cadeia ou da Serra da Mantiqueira. Aí nós vamos encontrar o pico culminante do estado do Rio de Janeiro, que encontra-se a 2.789 metros de altitude. E na parte sul, nós vamos ter um relevo chamado Mares de Morros, caindo abruptamente no litoral de Paraty e Angra dos Reis. Em Angra dos Reis, nós temos a presença de usinas nucleares, que hoje está sendo reestudado se há interesse ou não de nós aumentarmos a nossa condição de usinas nucleares. Embora seja uma região, uma energia limpa, mas pode nos causar problemas mais tarde. A região do estado do Rio de Janeiro tem como capital o Rio de Janeiro, que falaremos mais tarde sobre, particularmente sobre esta cidade. É uma cidade muito importante para o contexto nacional. O clima predominante é o clima tropical, onde nós vamos ter um tropical chuvoso na área sul, um tropical de altitude nas áreas de maiores altitudes, e o clima tropical, com chuvas no verão, dentro do restante do nosso estado. O turismo é muito avançado, muito importante, porque aí nós vamos encontrar uma gama muito grande de hotéis e de restaurantes, e predominantemente dentro da área de Búzios e Cabo Frio e na região serrana, principalmente em Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Estes são, preliminarmente, alguns dados sobre o nosso estado. Aguardem novos contatos sobre o estado do Rio de Janeiro.